A ação da Polícia Militar na fiscalização de trânsito resultou na apreensão de 43 motos em operações de bloqueio. Segundo o tenente Murilo Mendes, 70% dos veículos retirados de circulação são de origem estrangeira e conduzidos por pessoas sem a devida habilitação ou com problemas documentais. As ações foram desenvolvidas na tarde e noite de terça-feira na Avenida Pôr do Sol no Conjunto Libra e no mesmo período na quarta-feira na Avenida Mário Filho no Parque Morumbi. Ouça a matéria produzida por nossa equipe na delegacia. Em duas situações de bloqueio de trânsito, a Polícia Militar de Foz do Iguaçu realizou a apreensão de 43 motos para o pátio e uma delas para a delegacia. Confirma essa informação? Isso. Dois dias nós tivemos uma operação Cavalo de Aço, na data de ontem, e hoje ela prosseguiu. E aí nesses dois dias nós tivemos 43 motocicletas encaminhadas, né? Uma é produto aí de um chassi adulterado, e aí diante disso foi encaminhado para a delegacia, e as outras 42 aí encaminhadas ao pátio de trânsito. Essa operação Cavalo de Aço, ela visa basicamente aí a abordagem ou bloqueios a motocicletas, né, visando aí identificar essas motocicletas que sabidamente aí são utilizadas aí em roubos, em ações aí criminosas, e aí a partir disso combatendo esse tipo de situação, né, ou condutores que estejam de maneira inadequada andando com motocicleta, a gente acaba diminuindo ou ajudando também o combate aí ao roubo e ao próprio homicídio. Então o Guatamotran em dois dias aí apreendeu 43 motocicletas, que é um número considerável aí de motocicletas apreendidas para dois dias. Quais são as falhas mais frequentemente encontradas durante as fiscalizações? Principalmente quanto à documentação e quanto à habilitação do condutor, né? Quanto à motocicleta, principalmente o condutor não habilitado aí, ele tem sido uma constante. Então, alguns casos aí em que o cidadão é menor de idade, menor de 18 anos, ou mesmo pega uma motocicleta paraguaia e não tem habilitação nenhuma. Então é comum esse tipo de artifício utilizado por algumas pessoas. E aí percebendo isso é que essa operação Cavalo de Aço, ela foi criada e está sendo aplicada aí nesses dois dias. Motos paraguaias, muitas? Bastante, assim, seria 60% ou 70% aí das motocicletas apreendidas nesses dois bloqueios aí eram motocicletas paraguaias. Isso influencia também na diminuição do número de acidentes de trânsito, né? Isso, a gente sabe aí que um acidente envolvendo uma motocicleta, ele possivelmente vai causar uma lesão aí ao motoqueiro. E ao condutor que não possui habilitação, ou seja, que não passou por uma escola de formação aí de condutores, ele possivelmente não vai respeitar sinais, vai deixar a desejar em alguns pontos, aí pode ser um potencial aí condutor envolvido num acidente de trânsito. Então a gente sabe aí que combatendo essas pessoas aí que não andam de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a gente consegue aí diminuir o índice de acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas, que acaba colocando em risco aí a vida do condutor. Lembrando que as documentações, quando regulamentadas, dão autorização para o Detran liberar os veículos novamente aos seus proprietários. Quem não regularizar a situação do veículo, perde-o ao Estado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.